Marcos Rezende, Rio de Janeiro. Pseudo Blues, Marina e Joe Turner, You're Driving Me Crazy. Uma hora na Globo. De segunda a sexta, às 18h, nos 90 do seu rádio, você fica em conexão direta com... Oferecimento Video Clube do Brasil. Qualidade, quantidade e preço. Com a pequena taxa mensal, você assiste quantos filmes puder. Video Clube do Brasil, Pituba e Graça. E Ótica Ernesto. Fotografe em todos os lugares, mas só revele em um lugar. Na Ernesto, meu rapaz. Ernesto Lab Kodak Express. Revelação em uma hora. ZYC330, Rádio Globo FM, 90,1. Salvador, Bahia. Para quem gosta de música, Albert King.